Desarmax Ray, Webjet 6721. Webjet 6721, complete final IS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6721, estabilizado no X-Ray. Jet 6721, continua aproximação, reporte no marcador externo, contém baixado e travado, que negão no 0 no 4. Chama no externo, baixado checado, 6721. Na 31 na Viona, decolado 219, controle 1 do 0.8. 208, 31 na Viona. Chora de turbulência, vetor cruzado, livre decolagem, 90, vento 0, 90 graus e 95 mais. É, ó. Na 3891, contato, submatém 340 na saída da Euleda, pós-bridge. Afirmativo, 340 da El, Leda Pride, tá, 3191. Golfita, senhora identificação, reporte para descida, aguarde mais próxima chegada, Bonf, ajuste no 014, sem contato radar, 3 milhas após posição coral, conte, confirmando. Espera 2733, desse mantém a altitude 3000. Está livre de desconsiderar as restrições na posição pelo. Para 3, seu pé, eu faço essa expressão. Juliette Bravo Delta, autorizado no nível 100, 100. 100, Juliette Bravo Delta. Sua Delta decolou os 2-1, da presente autorizado, curva direita. Chame para o cruzamento do final da 3-5. O Vitor Sua Delta. Chamada para cruzamento da 35, Vitor Kilo Delta. Final, baixado checado, Webjet 6721. 6721, livre pouso, pista 1-0, vento 0, 80 graus e no 0 nós. Livre pouso, Webjet 6721. Para o TAC, 4463, com POB 95, 3 horas na Turquia, Alderman, Salvador. Azul 4463, autorizado TAC, até o ponto de espera, via Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1014, seguirá o Airbus 320 da Oceania à sua frente. Torre 118, decimal 95. 118, 95, 4076. Juliette Bravo, coitão, 02733, desse mantenha 2000, autorizado final IS. Afirmo, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado na ILS, Papa SSP. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, mantém regras voovisuais no corredor. Nível, inicialmente a altitude de 1000 pés. O seu plano é via corredores, litoral ou o eixo da aerovia, confia. Seria o eixo da aerovia, se dá presente e em condições de voltar coral para o 085. Então voe direto coral, aguarde sua atenção para o 085. Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Papo 2733. Prossiga. ICM, vai. Vamos interceptar o IMS nessa prova, ou tá boa na interceptar o sinal de IMS? Não, prossiga no perfil da STAR. Mantenha o perfil da STAR, induna, intercepta o localizador e completa o sinal LS. Alfa Juliette, aguarda para o pátio, 6721. Salvador, bom dia, o Cássio, 144, cruza 160 para o Alfa Juliette. Bom dia, tenho a identificação desse mantém 060, justo no 014, aguarde LS X-Ray, então 3144. 014 para 060, tá, aguarde. 1014 para 6000, com 060, tá, 3144. Vitor Kilo Delta, controle. Prossiga, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Sub mantém inicialmente restrito ao nível 065. 065. Ativo, motivo, tráfego à sua frente, posição 12 horas, indo para Porto Seguro, no nível 80, 080, é um Cerna 402, na sua posição 12 horas, a 16 milhas. Sub inicialmente restrito ao nível 065, aguardando controle LEOS para continuar sua subida. Devido ao tráfego à frente, está subindo para o 080. Está ciente, 065, está sendo tráfego, Vitor Kilo Delta. 08-722. Bisque Delta Mike, confirma para os seus abordos. Bisque Delta Mike, altímetro 1014, para acionamento táxi, chame Torino 18, decimal 95. Para ingresso ao pátio. 6721, autorizado ingresso no pátio 1, no gate 04. Autorizado ingresso, metro 4, 721. Possibilidade. Então, 3144, desça e mantenha 050. 144050. Curva direita, saída da EL, Leda, pós-bridge, transponda 5176. Controle 120, decimal 8. Motorizado para o Rio de Janeiro, 370. Ah, rota pesou no 0, depósito no 0, campeão da curva direita, no perfil da EL, Leda, pós-bridge, voa-bridge. Azul 4076, solo de Salvador 27, libere direita via Eco, solo 1, 2, 1, decimal 9. Libera via Eco, solo 2, 1, 9, 4, 0, 5. Solo Salvador, boa tarde, 4076, Azul, Libera. Azul 4076, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 09 do Pátio 1. Alfa Juliette, gate 09, Z2230, desça e mantenha nível 050, chegada a mão, aguarde LS X-Ray, ajuste no 014. Chegada a mão, LS X-Ray da 10, descendo para o 050. O meu Golf Vitor, voe no rumo de Ponte para a chegada Ponte. Voando para o Ponte, está no Ponte de Ajuste, meu Golf Vitor. Na proa de Bonfi, para a chegada Bonfi, desça e mantenha o 050. Romeu, Golf e Vitor. 050, 2733, chame Torre 118, decimal 95. Para a Torre 118, 95. Salvador, Fábio 2733. Sera 2733, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus e 95 nós. Obrigado, pouso, Fábio 2733. Sequência 120, decimal 1. Pastor 32. 08, até a volta. Está terminado, mantém nível 00, chame Liaison 20, décima 1, no Pastor 32. Controle Salvador, Oxa 6213, Tael, passando 2000. Oxa 6213, contato, submantém nível 360, na saída da El Leda, pós-bridge. Ok, pode curvar à direita, Leda. Autorizado direto no rumo de Leda. Muito obrigado, direto Leda, 360 nível. Então, 3144, desse mantém 2000, autorizado final ILS. Estaremos considerar as restrições em etapa. Ativo 2000, desconsidera as restrições em etapa, 3144. Controle, Salvador, o controle da Delta vai ter o Delta, então, submantém 065, Vitor Kilo Delta. Sabe 3733, para nacional. Quer confirmar o vento? 090 graus, 059. DS X-Ray. Ficou mais 060, do 1234. Passaria 2230, desse mantém a altitude de 4000. Está livre de considerar as restrições. Mais próximo, passaria 2230. Para 4000, desconsidera as restrições. Passaria 2230. Estimativo, restrição na posição toque. Estimativo, restrição do toque. 76728, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 2085, web 65728. 2545, gente, mas mantenha a posição, por gentileza, mantenha a posição. 4463, que eu preciso de falar da Charlie de imediato. Está visual com o tráfego nacional da 1-0, o azul 4463. Afirmativo, quantas pessoas estão? Faz a passagem no mesmo, pode alinhar e manter a partida Charlie, o azul 4463. Você vai guardar a passagem no mesmo, vai alinhar e abraço. Delta Mike da presente comprou o sul, vento 090 graus e 159. Autorizado decolagem. Damar, igual a procedimento LS X-Ray. Vono 941. Imagina, sem identificação, ao atingir mantenha, temos tráfego abaixo aí nesse setor no 90. Cara 2733 no solo, os 33. Qual a chance na frequência livre? 8. Controle 1987. Passarelo 2230, desse mantém a altitude de 3000, chame controle 119, décima 8. 3.198, boa. Azul 4463, ao alinhar tem livre decolagem, vento 090 graus, 15 nós. Livre decolagem 10, 4463. 4000, gostaria de considerar as restrições na posição Itaque. Inicie redução para 2.10 nós, gol no 754. Que reduz para 2.10, que foi evitado, descendo para 4.000, gol 754. Nova Kilo Índia, prossiga. Bravo Kilo Índia, acione código 2222, mantenha 035, regra de voos visuais, para descida. Vamos direto para o setor da rotatória, ajuste 9014. Bom, 754, chame agora controle, na frequência 119, decimal 8. 098. Gostaria no 302, acione identificação, reporte para descida, guarde aliás X-Ray, ajuste no 014 na chegada a Mário. Azul 4463, decola 235, controle agora em 120.8, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Jet 6741 para o táxi, POB 112, autonomia 0340, Fernando Galeão. Copiado, Galeão, 3h40, 112. Autorizado para o seguir o táxi via Taxi Índia Alfa. Ponto espera, torre 118, decimal 95, com voo. Prossegue, Índia Alfa, 118, 95, a torre. Muito bom dia, meu senhor. Bom dia, até mais. 6213, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, cruzando 2000 na Dael. Azul 4463, contato, suba e mantenha o nível 180 na saída da Eulida, após direto Ilhéus. A 180 na Dael, autoriza direto da Dael, está presente? Autorizando direto da Dael. É da Dael 4463. Na 32, eu não venho acionando a identificação, boa tarde, desça e mantenha o nível 100, 100, ao atingir mantenha, temos tráfego no setor, no nível 90 em descida. Juro 44. Agora acionei 6254, está na posição 8 para o pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. 44. Fechando livre pouso, pensando a zero, vento 100 graus, na 59, estando 3144. Sério. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Oscar Zulu mantém regra de voo visuais após próxima rotatória. Hotel Oscar Zulu. Patrono, mantenha ponto de espera da pista 1 a 0. Mantendo ponto de espera, mensageiro. Luiz, que mantém regra de voo visuais, meu pé após rotatória. Gente, o meu Golf Vitor, desse mantém a altitude de 4.000. Vitor, que do Delta mantém 065, o serviço está terminado, Ilhéus 1201. O meu Golf Vitor, chame controle agora, frequência 198, câmbio. 198. Coronado 41, sobretudo para sequenciamento. Esquerda por 360, se houver falhas, intercepto localizador e completo sinal LS. Câmbio. 1941, chame controle agora na frequência 1198, câmbio. Delta Mike no retorno, vai liberar a linha do litoral, voar direto ao aeroporto, Delta Mike. É, não copie. Você para o controle? Isso, Delta Mike, voando na linha do litoral, que é sucesso, vai atando na linha do litoral, voar direto ao aeroporto, agora está no retorno, Delta Mike, já está visual. Torre 1195, câmbio. 1895, a torre, ligado. Torre, o IFE Delta Mike transferiu, está no retorno, já em conta visual. Afirma, até o nível 090. Repórter Nacional de Itapuã. Senhorita, o Delta Mike, o pouso final vai se hangar na aerostar. E a senhora autorizar, eu tenho condições de aproximar direto ao pátio. Gente, repórter Nacional de Itapuã. Repórter, Delta Mike, cuidado. 3144 na sala de 40, libera a direita, sala 1209. Sala 1209, libera a direita. Objeto 6741 autorizado Orinha Aérea, manter pista no zero. Lima tem na 1907 quadrona. Sequenciamento, curva esquerda na Pro 20, 020, se houver falhas, intercepto o localizador e completo sinaliado. Aqui esquerda, 020, se houver falha, completa o localizador completamente. Afirma, ainda atingi, mantém o 90 ainda. Temos o tráfego no setor que está cruzando 7.200 ainda, mantendo 7.000. Confere no 302, desse mantém agora a altitude de 4.000, seu vetor, curva esquerda, na proa 0, no 0, limite ao localizador. E farol da porta, autorizado direto, Aerostar? Acho que Delta Mike está visual com ETR na final da 0. Afirmativo. Tem condições para seguir a retaguarda do mesmo, o risco Delta Mike? Condições. Oi, Salvador. Boa tarde, passarei 2230, transfere. O vento 1-0 graus, 1-0 nós, reposto no coleção. Aero está, reposto no solo, controlado. 3 horas e 40 de autonomia, alternando Guarulhos. Copiado Guarulhos, 340, 122. Autorizado táxi, parte principal, Indy Alpha, ponto espera, torre, 118.95. Tive táxi via parte, Indy Alpha, ponto espera, torre, 295, Oceaner, 6254. Controle agora, frequência, 119.8. Tendo um setor, aguardando suas instruções, ok, senhor? Então mantenha. O passaredo 2230, tráfego avistado, informação de tráfego à sua direita, temos um Augusta, em espera visual no setor, não vai cruzar o eixo de aproximação, cheque trem, livre pouso, 115, o passaredo 2230. Ciente do tráfego, baixado e travado, 2230. Então, isso é o tamanho que a instrução foi após a passagem do tráfego, ok? Nessa situação, o senhor se aproxima, seria conflitante aí com a aproximação e instrumento para a pista principal. Eu estou quase que na vertical do litoral, senhor, aqui no farol, mantendo o 360, diria que tem o contato visual agora mais afastado e aproximadamente umas 4 milhas. Tudo bem, mas era após a passagem do tráfego. Na posição que o senhor se encontra, o senhor estaria a menos 5 milhas em aproximação ao instrumento, que não teria separação com o tráfego em aproximação ao instrumento, pista 10. Ah, entendi. Estou me afastando mais ainda e agora sua autorização, obrigado. Da presente autorizado direto a Aerostar, chama o solo controlado, 120.18. Vai chamar o solo controlado, obrigado. O Objeto 6741, decolado 243, 1208, Mugali. 208, obrigado. Controle Salvador 6741, da Webjet decolado, 650. Web 6741, contato, mantém 340, da El Leda, pós-bridge, câmbio. Israel Leda, bridge para 340, 6741. Oferiam no 302, curvas. Corrijo. É, são 3216, chame agora o controle, frequência 1198. Força Aérea 1302, estabiliza agora na proa 030. Proa 030, desse mantém a 4.000, limite ao localizador. Rogério, 1302, desse eu mantenho 040, localizador, pro 030. Bravo que Luiz, que torre 1895. Corrijo. Bravo que Luiz, que torre 1895, câmbio. Trabalho. Passarelo 2230, no solo às 44, libere direita, solo 121 decimal 9. 1219, boa. Negativo, gol no 600. Esse mantém o 050. 050, 600. Vou sair no 302, controle 198. 2230, livrou. Passarelo 2230, boa. Prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reporta para ingresso no pátio, passarelo 2230. A aeronave chamou anteriormente, confia. 4089, boa tarde. Boa tarde, Azul 4089, autorizado para Vitória, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita. A saída da El, Leda e após direto. Controle 120, decimal 8, código transponder 5420. São 3283, chegada Mari, desça e mantenha nível 060, reduza a velocidade para 2309. Mari 060, 2309, São 3283. Atualmente batido de informação, é autorizado, decola de imediato. Mas a passagem do plano. Obrigado. Posição. Mantém na posição. Charlie Mike, mantém a escuta. Solo passarelo 2230, passe ingresso. 2230, autorizado ingresso via Juliette para remota do pátio principal, conforme sinalizador de pátio. Afirmativo. Ingresso Juliette, conforme o sinalizador para remota. 2230. Cabo que o eixo avistado, livre pouso, pista 17, vento 100 graus e 95 nós. Passou externo, continua checado o meu voo frito. Meu voo frito, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Ok. Zulu Charlie Mike, confirme o pátio que se encontra, pista que decola, a localidade e a radial ideal de saída. 1754 no solo, as 47, libere direito ao solo, 120, 219. 219, igual 1754. Ok, gente, o Zulu Charlie Mike Down, conforme decola da pista 17, após a decolagem da 17, curva direita para Serra Índia Papa Oscar, no 085. Após a decolagem, curva direita no corredor Axé, 1000 pés até o farol da barra, inicialmente, frequência do controle 120.8, o código transponder será o 5424. E apoio número de pessoal do bordo? 02, acionamento táxi 2 no 8 decimal 95. Solo gol no 754, boa tarde, boa nossa escolha. Boa tarde, gol no 754, táxi Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, reporte para ingresso, gol no 754. Da Golfo Vitor, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus e 959. Autorizado por 1-0. Tô aí, bom dia. Bom, 1-9-4-1 vai passar Simbra. Já baixou e travou o ciente do golfeiro à frente. 1-9-4-1, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Quem negar 1-0, 1-4. Aguardando, 1-9-4-1. Charlie Mike, livre acionar para o táxi. Porto Luiz, que no solo aos 4-9, autorizado o backtech, é forte, pista livre.